Ao rei consagro que conto. Minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Tu és mais formoso que os filhos dos homens, por isso para sempre Deus te abençoou. Ao rei consagro que conto. Minha língua é como pena de habilidoso escritor. Tu és mais formoso que teus filhos dos homens, por isso para sempre.